O capuchinho vermelho foi visitar a avó. Avózinha, tens uns olhos tão grandes. É para te ver melhor. Avózinha, que orelhas tão grandes. Só para te ouvir melhor. Avózinha, que nariz tão grande. É para te cheirar melhor. Bem, que dentes enormes tu tens. Porra, mas tu vieste para me visitar ou para me pôr defeitos? Gosto sobretudo da voz de lobo.